Está começando mais um DollarCast e hoje nós vamos falar sobre editoras. Olha que novidade, essa terceira parte de um tema que a gente ia fazer duas, que na verdade assim, só uma, que na verdade eu acho que a gente não ia fazer, sei lá. Ah, pegadinha do malandro! Hoje nós vamos falar da Conrad, da Neopop e dar uma consideração final sobre tudo que a gente aprendeu nesses três casts. Nada. Então, olha, eu aprendi buzz mais do que eu já sabia, eu acho que eu consegui aprender legal, cara, mas... Enfim, vamos às apresentações. Eu sou o Paulo Icari e... Peraí, que conversa sou eu? Ah, roubei dessa vez. Eu comando da fazer caceta. Olá, eu sou o Caco Ramone e eu estou de pé de calços. Olá, eu sou o Paulo Icari e vou patentear a frase que o Caco falou no MSN. Viva o seu Natal como se fosse o último, porque ano que vem pode não chegar o Natal. Eu ia falar isso no final do cast. Eu sei, mas eu estou patenteando. Me roubaram duas vezes já. Troll. Caceta. Mas antes de começar o cast, você quer falar isso também? Não. Mas antes de começar o cast, nós fazemos recadinhos pra vocês. Bem, galerinha, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pelas visitas aí no primeiro cast e no segundo. Espero que estejamos sendo boas pessoas e instruindo vocês legais na grandiosa arte dos mangás. E bem, primeiramente eu gostaria de anunciar que temos dois novos membros para os próximos casts e gostaria de dar as boas-vindas a eles. Primeiramente, o Gordo, que ele já estava na nossa lista de equipe, mas ele vai participar efetivamente no próximo cast, que é o primeiro de 2012, e a Priscila, que entrou domingo, não foi, Cabo? Sim, mas para vocês que estão ouvindo isso no futuro, whatever. É, ela já estará, ela já vai ter entrado na equipe há uma semana atrás, vocês estarão ouvindo dia 25. E antes de qualquer coisa, boas-vindas a eles dois, né? Que eles dois se divirtam muito com a gente, ou zoem também, ou trollem, né? Ou se divirtam, até porque os dois são bem divertidos, vocês vão ver isso nos próximos casts. E antes de qualquer coisa também, se você quiser fazer parte da equipe aqui, se junte a gente, venha. Se quiser ser um colunista também, já estamos candidatando algumas pessoas para fazer matérias. Porque só eu também tá difícil, com tanta coisa que eu tenho pra fazer, tá foda. Mas enfim. Porque eu não edito, eu não gravo, eu não procuro pauta. Não, você faz, pô, eu também. Só que no seu caso você edita, grava os casts e tudo mais. Eu tenho dois blogs pra cuidar, futuramente uma coluna aí, talvez. Ainda tenho que gravar, né? Bom, galera, também, antes, eu também gostaria de dizer... Pera. Se você quer fazer parte dessa equipe, você manda um e-mail para dollarpodcast@gmail.com. Esse também é o e-mail se você quer fazer parceria conosco, comentar sobre o blog, sobre o cast, sobre a edição, sobre o que você quiser comentar. Sobre whatever. Sobre sua vida, minha vida está uma bosta. Comente com a gente. Se você quiser vender sua alma também, o e-mail aí tá... Porra, ouça essa foto, hein? E se você também quer ligar o Paulo, tá valendo também. E galera, antes que eu esqueça, agosto do ano que vem tem o filme do Fairy Tail. Assistam. E tem meu aniversário. É, o meu também, galera. Ah, antes que eu esqueça também, quem quiser me dar uma Tech Pick de Natal, tô aceitando, hein? Cara, a câmera grava, filma, faz café, tem o relógio do Ben 10, do Power Ranger, a espada do He-Man, mano. Câmera é whatever, João. Tá, esse cast foi gravado duas vezes. Essa é a segunda. Na culpa do Caco. Na primeira tinha o Gordo, essa ele não tem. Essa ele não tem. Boa. Essa não tem o Gordo, então, Gordo, abraço, cortamos você. Dessa vez a gente cortou você, mas nossa culpa também foi de ter perdido os originais. E nessas horas você deve estar no Grand Chase upando seu lupus, que eu também queria estar, mas estou trabalhando aqui no cast. Mas enfim, galera, antes que eu esqueça, também gostaria de salientar aqui o seguinte fator: Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos, porque no Ano Novo a gente só vai estar postando o cast dia 1º. Então, primeiro dia do ano, a gente estará no fim do mundo. No ano em que julgam que é o fim do mundo. E até lá já terá algumas matérias minhas, algumas resenhas bem legais. E já estaremos no Ano Novo, e antes que eu esqueça, vamos fazer alguns anúncios interessantes, terá umas trollagens minhas nesse cast, algumas do Caco também, alguns risos. Dessa vez eu quero fazer alguma graça. Eu também tô falando muito hoje, estou empolgado. Eu gostaria de falar assim que quem viu um cara com a testa escrito idiota no Ressaca Friends me viu. Parabéns pra vocês. Vamos prosseguir com a pauta do cast aí. Falou, galerinha. Beijo na bunda de todo mundo. Até ano que vem com um tema sobre anime. Sim, finalmente vamos largar essa porra de editor e vamos falar de um anime que ninguém sabe qual anime é. Eu só vou dizer o seguinte: se tudo der certo, até março teremos cast de Tenshimuyo. Eu quero dizer o seguinte, que o próximo cast envolve coisas rosas. E música. E bolo. Chá. Moe Moe Kill. Fomos. E quem com cash. Isso aí. A gente deu muito spoiler, cara. Eu sei. Mas foda-se, vambora. Bem, no cast anterior a gente morreu o assunto quando a gente falou da Panini. Falando da Panini, a gente explicou cada título, tal, legal, e dando um aparato de 2012, que a gente não fez isso. A gente fez isso quando já apareceu, eu vou fazer isso agora com a Panini, porque eu também acho injusto antes da gente começar a falar da Conrad. Bem, 2012, o ano já começou uma maravilha, porque quem viu as notícias aí semana passada? O frenesi que foi no Twitter. Cara, o Twitter parou, eu quase surtei aqui, meu coração não tá aguentando. Se vier mais duas novidades da Panini, meu coração para. Mas enfim, no cast anterior eu falei que talvez ele tiver que os viria, mas ainda não foi anunciado. Mas soltaram aí que viria, então não sei ainda, vamos esperar pra ver. Mas foi anunciado One Piece, Dragon Ball, Kuroshitsuji, Monster. Sim, vamos falar de Monster agora nesse cast. E Dragon Ball e One Piece. Vamos falar da Triad aí, que vai vir. E virar o 20th Century Boys, também do Urasawa. A hora que a gente for falar mais pra frente, eu vou falar algumas coisas bem interessantes sobre isso também, do Urasawa. E bem, meus comentários finais sobre a Panini é o seguinte: é uma editora que tem um ano a menos que a JBC, tá se esforçando mais que a JBC pra fazer algum trabalho um pouco decente, diga-se. Não, pera. Não vou voltar pra JBC, pelo amor de Deus, cara. Não, não tô comparando, mas eu tô falando que ela tá se esforçando pra fazer um trabalho um pouco mais condizente com o preço. Tanto que o Berserk, por exemplo, dela era R$5,90 desde que lançou até hoje em dia. Talvez ano que vem mude o preço. E já Negima, por exemplo, foi R$7,90. Enfim, não quero comparar a editora, não quero comparar o setor editorial. Não, acho que é o negócio que... não é comparar. O negócio é voltar pra JBC. A gente já ficou muito tempo com o cast, essa porra. Não querendo voltar nem comparar, mas é o seguinte: a Panini tem muitos erros? Tem. Soro Toshimono veio com páginas transparentes. Blood LED veio com umas páginas muito escuras. Sim, galera, eu tenho Blood LED 1 em casa, é muito bom, recomendo. Compre. Mas só que ela conseguiu, esse ano ela conseguiu ter um saldo positivo pelo seguinte fato: Basilisk e iGear são os melhores mangás em edição, no quesito edição esse ano. Eu tenho iGear, eu não tenho Basilisk. Mas, tipo, quem leu Basilisk falou que, tipo, as páginas coloridas compensaram, a iGear compensa porque tem página colorida, eles fizeram uma tradução bem condizente, ficou um negócio bem legal. Não que a Panini seja perfeita, conto de amor para vô e seta aí pra comprovar isso. O cara conseguiu errar no glossário, cúmulo da incompetência. Mas uma editora que ainda vai fazer 10 anos, tá se saindo legal. Não, o legal foi quando a Panini foi lançar, né, a notícia que One Piece, Dragon Ball estavam vindo, junto com Monster e todos os outros. Ela tacou a notícia e colocou no Twitter dela, mudou o selo, né? O selo da Planet Manga é um quadradinho com a bandeira do Japão, né? Colocaram o chapéu de palha e os ossinhos no símbolo de One Piece na bandeira do Japão, né? E tweetou: hoje está um belo dia para começar uma navegação no novo mundo. Foi bem descarado. Chute no sim, saco. Sim, mesmo que... do Marcelo Delgrito. Agora ele pega o Cavaleiro do Zodíaco com aquela borda azul, que sendo que na Argentina não teve, e só que no cu. Bom, vamos pra Conrad. Vamos lá, galera. Vamos. A Conrad Editora, ela foi fundada em 1993 e começou suas atividades em 1994 com a revista Herói, por causa do sucesso, obviamente, de Cavaleiros do Zodíaco. Em 1998, ela lançou o primeiro comic book dela, um quadrinho americano. Até aí tudo beleza, mas vamos à parte que interessa, que foi em 1999, quando ela viu com o Game Pés Descalço, que antes que eu esqueça de me ater a esse assunto, Games Pés Descalço de 99 era uma edição americana, que não condiz em nada com a japonesa que ela está relançando atualmente, mas ela tentou fazer. Eu peguei numa edição dessa, tipo, um acabamento bem legalzinho, apesar de, tipo, ser de 99, a qualidade ainda estava aceitável. E olha que eu peguei numa biblioteca. Pra quem não entendeu minha piada na apresentação, toma aí, explicação. E logo após isso, ela publicou os mangás que, tipo, tinham um certo nicho de fãs aí que queria. Que era Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z. Detalhe, Dragon Ball Z nessa época era exibido na Band. E Dragon Ball tinha sido exibido algum tempo atrás pelo SBT, junto com Guerreiras Mágicas de Rei Art. E Cavaleiros do Zodíaco, quem não conhece, pode se matar. Bom, vamos pela ordem alfabética? Bem, agora a gente vai dar uma paradinha aí por ordem alfabética, vamos. Porque a Wikipédia trollou a gente. Maldito Wikipédia, mal previsto seus movimentos. Vou chamar o esqueleto pra destruir você. Caraca, você tá foda no He-Man. O primeiro que veio da ordem alfabética é o A, de Adolf, o Deus Exuta. Cara, essa é uma obra que, tipo, ela foi publicada na Viz, ela foi publicada pela Viz, ela é ambientada antes da Segunda Guerra Mundial, é centralizada em três Adolfs diferentes. Sim, um moleque que não queria ser nazista, mas foi pro exército, um judeu, um moleque judeu e o próprio Adolf, o Hitler. E tipo, pelo visto, eu não li, eu tô sério em dizer, eu não li, mas como é Conrad, a gente tem muitos títulos, veio muitos títulos com voltado ao público, no geral, de livraria, a gente vai tentar dar uma pesquisada aqui, dar uma lida, e o que a gente vai descobrir, o que a gente vai descobrir na medida do cast, a gente vai comentando. Eu li o primeiro capítulo. Eu ainda não li, vou caçar. Da net. Vou caçar até porque, graças ao nosso querido Tezuka Day, tem resenhas na internet. Tezuka Day, Adolf, foi falado pelo VideoQuest. É, eu vou dar uma olhada. Acima de qualquer coisa, é Tezuka. É um título que eu recomendo? Sim. Pelo fato de ter um tratamento livro. Não sei se é fácil, eu creio, tenho quase certeza, que não é fácil achar. Primeiro, e você tem que estar muito disposto a desembolsar um puta dinheiro. Eu penei pra achar essa porra na internet. Se na net não é fácil achar, quem dirá nas bancas, né? Se bem que eu achei um jeito mais fácil, tem no ForShare, mas whatever, só depois que eu vim ver. Não, mas Adolf é uma história interessante, tem tudo pra ser uma história interessante pelo fato de ser do Tezuka. Eu particularmente não li, então não vou comentar muito, mas pelo visto tem um jeito de ser uma história bem interessante. E bem, a história seguinte, o mangá seguinte pela ordem aqui, é Bambi. Gente, antes que alguém venha fazer a piadinha, não é o Bambi viado, nem é o Bambi... Vocês entenderam o sentido. Se você me falar do meu São Paulo, o Tiquico da chamada, maldito. Por isso que eu calei-me. Você não... canta pagode, cala a boca. João, é a mesma coisa que esse He-Man, mano. Tipo, o He-Man pode ter 3 frames. Ah, antes que eu esqueça, você sabe qual é a função do esqueleto? Conquistar Grayskull. Voltando aqui, né, a pauta. Bambi não é isso. É uma história, tipo, focada... A capa do mangá é uma menina com uma arma. Eu não li o mangá, tipo, não lembro. Eu li a prévia que tava no site da Conrad, mas eu não lembro da história, de tão boa que ela é. Quem leu, eu gostou, mas tipo, pra mim a história é tão interessante, mas tão que eu não lembro nem da história. Whatever. Avisem para a Wikipédia, que quando você clica em Bambi, vai pro desenho da Disney. Cara, falando disso, depois eu vou baixar as musiquinhas do desenho pra ver se é da hora. O outro mangá da ordem alfabética. Battle Royale. Whatever. Classificação 18 anos merecida. Cara, meus comentários sobre Battle Royale é, leia, se você gosta de morte, sangue, nego morrendo, arma, tiro, morte em 3 dias, coleirinha no pescoço que explode, e uma certa dose de putaria, leia. É uma série... Coleirinha no pescoço que explode? Uhum. Eu vi isso, eu vi algo parecido em algum lugar. Acho que numa prisão, pá. Não, mas a história é assim. Quando chega uma determinada época, o governo ele acha que os jovens não vivem no mesmo mundo que os adultos. Então, tipo, eles pegam os jovens dos terceiros anos, falam, a gente vai te dar uma excursão legal no fim do ano. Troféu joinha pra vocês do governo aí japonês nesse mangá. E no meio da excursão eles tacam sonífero nos malucos. Na hora que os malucos acordam, eles acordam com uma coleira no pescoço, que grava a conversação, uma mochila, um kit de mantimento dentro de uma sala de aula. E eles descobrem que as pessoas que você conviveu o ano inteiro, você tem que matar todas, só sobrando um vivo. E você tem um prazo limite de 3 dias, 72 horas. Tá. Passou 72 horas e não sobrou só um, todo mundo morre. Jogos mortais e estudantis. É, jogos mortais geralmente você sabe o que você ganha, ali você não sabe. Você pode ganhar desde uma metralhadora, uma bazuca, até um simples garfo. Uma colher. Aí você tem que ter muita sorte, porque você pode pegar aquelas bestas, você pode pegar... Depende muito da sua sorte. O nosso protagonista, tipo, ele tem uma motivação interessante, porque... Pegar uma colher. Não, ele pega uma arma, o mais foda. Só que ele tem a seguinte motivação, ele não quer matar ninguém. Ele quer sair com todos os amiguinhos vivos, de mãozinhas dadas, feliz. Ah, então ele tinha que pegar uma corrente de Andrômeda. Ele quer sair de lá vivo com todo mundo. Só que tem um porém, tipo, logo na sala, já vou soltar um pequeno spoiler pra quem não leu. Logo na sala, esse cara já deita um. Já mata um. Porque, tipo, o protagonista tem uma motivação legal. Porque, meu, tipo, o cara fala assim pra ele: a gente foi na sua casa avisar pra mulher que convivia com vocês, que era amiga dele, só que eles viviam como se fosse uma mãe, que ela era o quê? Uns 4 anos mais velha que eles. Ele falou, a gente foi falar com ela, ela não quis aceitar. A gente teve que forçar ela a aceitar, teoricamente. E, tipo, no mangá, mostra claramente, ele estuprou a mina e matou ela. Simples, prático e fácil. Ela não quis aceitar, a gente matou ela. Uau, eu acho que eu vou ler essa porra. Se eu tiver saco pra ler, eu não tenho saco de ler nada no PC. Tem um filme, antes que eu esqueça também. Live action, né? E, tipo, a história é bem interessante, mano. Porque, cara, você vai lendo, você vai ficando impressionado. Mas você viu live action? Não. Eu li, tipo, 3 volumes do mangá. E posso dizer, mano, tipo, o bagulho é punk. Porque a cada volume, mais ou menos, ele vai mostrando, tipo, um dado atualizado de quanto quantas pessoas ainda estão vivas e quantas já morreram. Depois você vê lá um quadro lá, tipo, a sala tem 42 alunos, 38 estão vivos, 30 estão vivos, e vai mostrando. E tipo, da hora que tem um maluco que ele mata a sangue frio, tem lutador de Kung Fu, tem a prostituta, tem a menina que gosta do grupinho, que é do grupinho das patricinhas. Ah, sempre tem. Todo tipo de pessoa possível. Eu lembro de uma cena do volume 8, que eu peguei um desses, foi numa Comics Fest que tava aberto. Jão, o maluco tá morrendo e a prostituta cata e dá pra ele. O cara tá morrendo. Só que ela liga o foda-se, monta em cima dele e dá pra ele. O cara morrendo. A última alegria da vida do cara, pô. Oh. Tá, depois a gente vai pra Buda no Tezuka. Que nome de Buda no Tezuka daí? Não sei. Eu sei que aqui tem. Eu sei que tem a notícia. Eu sei que falaram de Conde do Dom Drácula. Mas eu não vi ninguém falando do dito Buda, não. Dom Drácula foi a Mara, não foi? Maratrol que é show de bola. Cara, não nunca falou de Buda. Cara, eu não li. Não me sinto no direito de opinar, até pelo fato de ser uma obra do Tezuka, mano. E não tem nem resenha. Pois. A Wikipedia não tem nem. Então, tipo, eu não me sinto. O que eu sei é, tem live, a música do live action. Não, live action não. Tem movie. A música do movie é do X-Japan. Eu tenho a música no meu PC. E, tipo, a música é simplesmente ótima. 6 minutos a música. O X-Japan tem uma música de 30 minutos, cara. Tá, porra. Próximo DS, o demônio do meu ódio, Cavaleiros do Zodíaco. Bem, antes de qualquer coisa, acho desnecessário republicarem pela terceira vez Cavaleiros do Zodíaco no mesmo formato. Mas enfim, né? Ainda quero entender, né? Mas beleza. Antes que alguém fale, ah, mas a versão da Conrad não é perfeita. Pra quem tem a primeira versão da Conrad, amigo, vá na Comics, nos eventos da Comics. Você compra Cavaleiros do Zodíaco segunda edição, revisada a tradução, por R$2. R$98 você tem sua condição completa com 48 edições. Cara, as pessoas reclamam da qualidade, as pessoas reclamam da capa, as pessoas reclamam da borda, as pessoas reclamam da tradução, mas ninguém reclama do desenho do Kuramada, que é o pior de tudo. Cara, o desenho do Kurumada não merece nem gastar, tipo, um minuto da minha saliva reclamando. Só um débil mental. É, ou você tem um retardo mental, ou você tem uma taxa de desenho, tipo, pré-escolar. Porque, meu, eu que não sei desenhar, às vezes acho que desenho melhor que aquele cara. O maior problema de Cavaleiro não é a borda. E sim o mangaká, ele é maluco. Antes que eu fale que nem o Fábio Lúcio do Video Quest, mano, todo mundo se fuder falando que eu não quero fazer Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou falar aqui, imparcialmente falando, Cavaleiros do Zodíaco não é bom. Na época dele a gente tinha muitas obras melhores. Tinha Hokuto no Ken, tinha Dragon Ball. Mano, tinha obra virada no Jiraiya, de tão foda. Olha, dessa vez eu não falei do He-Man. Parei. E nisso, tinha obra virada no Jiraiya, no Jaspion, no Ultraman, no Kamen Rider, no caralho que for. De mais da hora que Cavaleiros. Tipo, o roteiro de Cavaleiros, ele é básico. Apareceu o vilão, raptou a Saori, levou ela embora. Os caras têm tempo. Os caras têm tempo pra ir salvar. É, dá tempo pros caras salvar ela. Se fosse eu falava, ah, filho da puta, se você ia ter, ela já matava. Aí não ia ter história. Mas foda-se. A missão dele é não deixar que ela seja sequestrada. Cara, já não tem história dando tempo, mas não dando. Tem sim, pô. A história dos gemidos. Saori! Ikki! Ah! 20 minutos disso. Isso é fora quando o Shiryu não quer furar o olho, cortar os pulsos. O Yoga olha pro amiguinho dele e fala, fure meu olho. Cara, presta atenção. O Shiryu é o único cara macho que tem ali. Ele furou o olho dele pra ver a Shuhei nadando pelada. É, tem isso também. Mas ainda acho que ele tem uma certa depressão. É claro, ele ficou treinando na porra daquela sete montanha com aquele velho maluco roxo, com uma sobrancelha só. É como falaram uma vez, né? Tipo, ele tava lutando com o Seiya no anime e nisso o Shuhei chega, o Mestre Ancião tá morrendo. Naquela época ninguém sabia do poder do Mestre Ancião. E tipo, o quarto episódio do anime, o cara tem 270 anos e falou que ele tá morrendo, ele já tá até roxo. Desculpa, o mestre do céu tá morrendo, meu Deus, ele tá morrendo, porra, você já devia estar esperando. Você devia tá... Não, devia... se eu tivesse jogado o Shiryu naquela hora eu bateria palma, já tava mais do que na hora, ele tem quase 200. Mas não, ele fala, o mestre do céu tá morrendo, vou atrás do mestre do céu. O filho da puta daquele velho tá não sei quantos anos sentado naquela montanha. Shiryu... O coração dele bate uma vez por dia. Não, isso é fora, tipo, as incoerências que vão se seguindo, né? À medida que vai passando o anime, tipo, Poseidon era a reencarnação do maluco que a Saori foi na festa de aniversário. Hades era o cavaleiro de bronze que tava ali do lado dela. Tipo, criatividade é mil, né? O Shun não era a reencarnação do Hades. Ele era o repetáculo do Hades. Hades possuía o corpo do Shun. Mas desde o começo era o destino do Shun ser o Hades. Ah, era o destino do cara, porra. A Saori é deusa, mas não tem bola de cristal, cara. Mas mesmo assim, não. Onde existe um nexo do cara que tá ali, ganha até a armadura, tá ali, e o cara faz. Eu acho que na hora o Kurumada pensou assim, tava tomando um chá com o editor dele, um cafezinho, e falou, mano, eu tô sem ideia aqui pra colocar quem vai ser Hades. Ah, vou mais frouxo mesmo. Mano, seu Paul Wick tem seu inferno na terra. O Seiya não dá pra colocar, é o principal. Paul Yoga vai ser uma bosta. O Shiryu é o que todo mundo gosta. Ah, vai dar armadura rosa mesmo. Dá o mais fraco. E tipo, o Kurumada, o maior erro de Cavaleiros, no meu consentimento, é o cara, ele não soube aproveitar os secundários. Tem muitos secundários bons, só que ele não soube aproveitar. Os Cavaleiros de Ouro ali, tipo, Máscara da Morte, esses Cavaleiros era legal. Cara, os Cavaleiros de Bronze. Ele deu uma porra de uma importância imensa pra aqueles caras na Guerra Galáctica. Depois, onde eles ficaram? Jogando Play 2? Naquela época não tinha Play 2, cara, só tinha Nintendo. Ficaram jogando Atari? E o mais legal é, o cara pendurou a história por anos e anos e anos. Arrastou, né? Tipo, todo mundo fala, ah, se ele foi um sucesso no Japão, amigo. Eu arrumo o rank pra você de séries mais populares da Jump que vendia. Se Cavaleiros aparecia em quarto ou quinto lugar, era muito. Ele nunca tava num top 3 de mais vendido. As pessoas têm que parar com essa porra, porque faz sucesso no Brasil, faz sucesso lá. No Brasil, na França, faz. Isso eu não vou negar. Agora, você chegar pra mim e falar que lá no Japão faz sucesso, é um estrondoso sucesso, é uma coisa que você chegar pra mim e falar, ah, Bakugan faz sucesso no Japão. Não faz. Eu dou um tapa na sua cara, você fala isso pra mim na minha frente. Um dos animes que mais faz sucesso no Japão se chama Lupin. E cadê que ele faz sucesso no Brasil? O nego não tem nem mais ideia do que é essa porra aqui no Brasil. Exatamente. Inclusive, meu avatar da MSN é do Lupin. O nego não conhece, tipo, animes que realmente são populares, tipo Doraemon. Alguém conhece Doraemon aqui no Brasil? Não. Passou na Manchete. É, mas são poucas pessoas que conhecem. Quem assistiu a Manchete? É, quem teve infância. Ah, vamos pro próximo. É Cavaleiros de novo. Episódio V, pronto, próximo. Quando o mangá chegou, eu li o primeiro volume, tipo, o traço do Kada é melhor que o do Kurumada. E muito nego falou a seguinte frase: esse G não é de Gold, é de gay. E tipo, a série se arrasta até hoje, tipo, só tem 19 volumes. Só isso pra dizer que é Cavaleiro do Zodíaco, o roteiro é do Kurumada. E é a história dos Cavaleiros de Ouro contra os Titãs, não a banda. Ao menos os vilões são decentes. Não, eles não lutam contra o Arnaldo Antunes ou o Nando Reis. Mas enfim, quem gosta de Cavaleiros tem uma boa pedida aí, né? Quem gosta de Cavaleiros, cara? Além do Massacre Grupo. Olha. E o Kurumada. A gente vai acabar virando hater de CDZ e você vai ver um monte de nego vindo xingar a gente. Tô me fudendo. Você gosta de um anime boiola. O Desticlopédia fala que é um anime que é algo gay. Eu tô falando, isso aí contando. E vamos para um próximo mais gay ainda. Ah, o próximo é Cinderela. Eu lembro vagamente. Meu, como eu falei, né, quando antes da gente ter que regravar, que é um mangá sobre uma menina que o nome dela é Cinderela, baseado em Cinderela. Só que ela é uma humana normal. O pai dela morre, vira um zumbi. E nisso, ela se apaixona por um príncipe zumbi. E mais bizarro que isso, só a história da Kaori Yuki. Enfim, não li, então tipo, eu só li matérias, então não me sinto de direito de opinar. E não é fácil achar o mangá também. O próximo é de Deus. Dá pra colocar ele como Deus? Um titã, vai. Akira Toriyama. Dragon Ball Z, Z, Z. Energia total. Mas não é Dragon Ball. Eu sei, mas tô cantando essa música que é de Portugal, do Dragon Ball, mano. Eu acho divertido. Doutor Slump veio pro Brasil pela conta. E é divertido. Eu tava vendo o primeiro episódio há meia hora atrás. Sim, eu estava vendo realmente. Eu tenho um volume aqui, mano, é bem horrível, dá pra dar altas risadinhas. Ou não. Dá pra você também querer xingar alguém, ou não. Mas eu recomendo pra quem tá atrás de uma boa comédia. Cara, comédia pastelão. Eu posso falar do anime e você já começa o anime com o sol escovando os dentes. Caralho, eu nem sou o Iter, mano, com aquele sol que aparece cansado. Consegue ser tão bizarro. Quer mais? Não, valeu. Sol escovando os dentes já basta. Pera. Conta a história de um doutor que construiu uma menina robô. Aí ela pega e fala assim: como é que eu vou derrotar os inimigos se eu não tenho um raio laser que sai da minha barriga? Com o meu charme feminino? Você já viu isso em algum lugar? Não. One Piece. Não, pera aí. Quer mais? Outra coisa assim, tipo, no telhado. Nossa, que coisa chupada. O cara for comprar roupa pra menina, né, pra robô, com vergonha de comprar calcinha. Você já viu isso em algum lugar? Não. Chobits. O personagem Machiristo, ele existe na vida real. Ele é um editor. E ele foi comentado até em Bakuman, pra quem assiste o anime. Esse personagem realmente existe. É um editor real e ele existe mesmo. Ele foi editor do Toriyama até. Toriyama é maluco, cara. Toriyama é troll, mano. Por isso que eu gosto, tipo, dos desenhos dele e tudo mais. Enfim. Esse homem tem um sorriso idiota. Meu, o cara tem 50 anos. Eu acho que quando eu vi a primeira vez que eu vi a foto dele, que eu vi lá, tipo, ele tem 55 anos. Isso foi o que em 2009. Eu falei, ele tem 20 anos. Ou ele toma banho de Monange. Me dá um formal. Não, pô, ele toma banho de Monange. Ele tá fazendo escola com a Xuxa. Você acha mesmo que a Xuxa usa aquela porra? Eu acho, mano. Na moral, não tem como, mano. Ela não usa aquela porra daquele Monange, mano. Depois veio Dragon Ball. Agora sim. Dragon Ball Z, Z, Z. O Goku pequeno. Vamos desvendar as esferas do dragão. Enfim, Dragon Ball. O que falar de Dragon Ball? Não tem muito o que falar. Se você teve infância, se você teve uma TV na sua casa, ser humano, você assistiu Dragon Ball. Que pegava o SBT. Exatamente. Se você teve infância, você assistiu Dragon Ball. Se você não teve infância, não tapa na sua cara. Enfim, se você teve infância, você viu Dragon Ball, você conhece a história, você sabe do menino que tinha um rabo de macaco, que encontrou a menina, e eles juntos foram caminhando felizes em busca das sete esferas do dragão. Uma abertura que marcou época, fez história. Galera, Dragon Ball é o que há. Eu já vou falar aqui agora. Iremos fazer um cast de Dragon Ball. Deus, dá-me coragem. Se você quer fazer parte dessa... Eu não sei quando, mas se você quer fazer parte do cast de Dragon Ball, manda um e-mail pra gente. Exatamente. O título seguinte é a continuação direta de Dragon Ball, que é Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, Z, Z. Para de cantar, filha da puta. Todo mundo escuta essa porra. Eu vou deixar na postagem, eu vou postar essa abertura de Portugal, que simplesmente é... Como eu posso dizer? É algo excelente. Tipo, você não vê algo de tão baixo nível desde o CD do Rafinha Bastos. Em Portugal, o rabo do Goku é embaixo da boca? Não, por quê? Tem bigode? Não. E a Bulma? É os mesmos personagens que eles colocaram as dublagens, tipo, de Portugal, e as aberturas eles mudaram. Tem bigode, não? Não. Dragon Ball Z, todo mundo conhece a história do Freeza, do Vegeta, do Freeza, do Cell e do Majin Buu. Vou te comer. Chegou seu fim. Que eu vou transformar você num biscoito de chocolate? É o cúmulo. Foi estranho, vamos para o próximo, que é o Ero Guru. Não, tem edição definitiva de Dragon Ball. Que foi a definição definitiva de Dragon Ball? É, vamos pro Ero Guru. Eu vi os traços no Google e é bizarro. Ah, e eu então, quando a gente gravou a primeira vez, eu escutei mesmo. Acho que eu não vi algo assim desde Violência Jack, mas olha que Violência Jack é pior que isso. Próximo. O próximo é Fuzin Yugi, que eu li, eu ouvi por cima a história do mangá, então não me sinto no direito de dar opiniões muito pesadas acerca da série, mas é um shoujo, fala das antigas lendas lá, da menininha que se perde no reino mágico, e ela tem que encontrar os sete guardiões do reino, mas cada reino ele tem um estilo, vamos supor, é Suzaku, Genbu, Seiryu, esqueci o nome do outro indivíduo, aí Byaku. Peraí, como é que é? O Suzaku, o Yu Hakusho, o Shiryu dos Cavaleiros? Não, o Suzaku, o Byakura do Bleach, Seiryu, Byaku e Genbu. Cara, Suzaku, Shiryu, Byakuya e o outro não conseguia arranjar um personagem falando parecido. Como é que é o nome? O outro é o Genbu. Quem assistiu Beyblade vai... Eu acho que talvez vá identificar rapidamente o personagem. Cara, eu assisti Beyblade e identifiquei. Porque o Suzaku, ele é uma ave, é a Fênix. É da flauta, né? Seiryu é o... do dragão. O Seiryu é o dragão, Genbu é a tartaruga e o Byaku é o tigre. Caraca! É, eu acho que a ordem é mais ou menos essa. Se tiver errado, alguém me corrige aí. Mas enquanto... E o computador é o quê? O computador eu não sei. Eu sei que cada um dos quatro representa um ponto cardeal segundo a mitologia. Mas em todo caso, tipo, eles aparentam isso. Cara, a história, pelo que dizem, é bem interessante. É um shoujo. Então, tipo, se você gosta de shoujo, tente achar os volumes. Depois vem o Game Pass House. Que foi lançado e tá sendo relançado atualmente, mas a primeira edição foi americana. A atual é a edição baseada no original do Japão, com 10 volumes. E antes que eu esqueça, a série foi publicada na Shonen Jump, tá? Eu acho que vale a edição, né? Pra muitos frescos não ficar falando, ah, a Shonen Jump só publica coisa de menininho, coisa de criança. Não, a Shonen Jump... Na época de Game Pass Descalço, publicada coisas muito maduras e pesadas até, cara. Tem filme pra caceta, tem novel pra caceta, tem uma ópera e um musical dos Estados Unidos. Cara, a partir do momento que é o bagulho da Jump nos anos 80, oitentista, você já sabe que é algo grandioso. Você não precisa esperar nada menos do que uma obra pesada. Temos Hokuto no Ken, Ginga na Gareboshigin, que são séries realmente pesadas e voltadas realmente a esse público. Ginga na Gareboshigin, eu só li uma resenha, mas a hora que eu li que tipo, o maluco cortava a perna pra dar de com o cachorro, eu fiquei com medo. Hoje em dia você não veria isso. Ah, não. Hoje em dia o caçador mataria o cachorro. Ou faria que nem aquela piranha que matou o Yorkshire e a paulada na frente da filha. Hoje em dia você teria um ninja vestido de lixeiro. De gari. Eu queria entender uma coisa de Naruto. Vem cá. Ele é daltônico. Não é nem a roupa. O ninja não tem que ser um cara silencioso. Black Star do Soul Eater tá aí pra te comprovar que nem sempre. O que que aquele filho da puta fica gritando? E vem cá, desculpa, mas se ele tem que ser silencioso, ele não pode olhar pro cara e falar, ó, eu sou da Aldeia Folha, cola lá pra tretar com nós. Fiz aquela porra oculta porque sempre foi alguém atacar ela. Se é Aldeia Oculta, eu também não entendi ainda por quê, mas beleza. Vamos para o próximo, o Gon. Simples, o moleque quer virar um Hunter porque ele quer encontrar o pai dele. Ah, não, o Hunter não, por mal. É o Gon, o dinossauro do Tekken, galera. Quem já jogou Tekken teve uma infância feliz. Parabéns, você teve uma infância. Sim, o Gon é aquele dinossauro que aparece, se não me engano, no Tekken 3. Laranja, no Naruto. Sim, é divertido, cara, que você olha e você fala, mano, um dinossauro. Ele é laranja, porra, é da hora. Agora, você olha assim e você fala, meu Deus, a história é interessante. Eu recomendaria. Eu recomendo pra quem tá procurando uma obra curta, apesar de eu saber que você não vai encontrar essa obra tão fácil, amiguinho. Vem cá, quem ia ler o Gon? Olha, na época que era a Conrad publicava, eu senti vontade de, que era a minha época, começo da época Otago, eu queria comprar, mano. Eu senti vontade de comprar, mano. Eu achei interessante que poderia ser uma obra interessante, instrutiva. Até porque ela não tinha, ela não tem diálogos. Esse tempo eu comprava Dragon Ball, cara. Naquela época eu queria mangás diferenciados. Hoje eu quero uma Tech Pix, e aí? Naquele tempo eu queria Dragon Ball. O próximo é Gourmet, que é um título sobre culinária. Não é o Toriko. Não, gente, não é o Toriko. Pelo amor de Deus, não confunda. Nem a Ana Maria. Agora, quem vai confundir esse mangá com aquela louca? Nem a Paulinha. Enfim, galera, leia se você estiver procurando alguma coisa diferente. Caso contrário, fuja. Nem eu sei, gente. Não posso passar nem falando. É, eu não vou ficar fazendo muita propaganda aqui, é muito merchan, mas é um título que foi lançado esse ano, então deve ter algum atrativo. Ah, muito saco. Já tem nome de um quase hentai. Fala três vezes rápido, Marisaku. Ah, fácil. Não trava a língua, não. Mas eu não recomendo, eu não sei se eu recomendaria. Eu não li, então, tipo, recomendar. Próximo. O próximo é Mega Man The Warrior. Sim, li, recomendo. É fácil você achar. Foi dropado, a Conrad cancelou. Mas os volumes que tinha do mangá, eu li, tipo, mano, bem interessante, cara. Bem... Peraí, esse Marisaku é do Toriyama. Ah, é. O título é bem hentai, eu traumatizei. É do Toriyama. Devolvo a minha infância, Toriyama. O próximo é o Mega Man The Warrior, que eu não vou falar, mano, é o melhor título do mundo. Mas eu recomendo pra quem estiver procurando um shonenzinho bem despreocupado, com tracinho legal. Bonitinho, vai, diga-se de passagem. E com um enredo bem, tipo, vamos dizer assim, único. Eu gostei das edições que eu comprei 4 edições. É, na Comics você assiste tipo de mangá da Conrad a R$2. Então vale o investimento. É, você comprou o Mega Man. Uhum. Hoje eu tava arrumando meu estante de mangás e, tipo, o Mega Man, eu ainda tenho uma edição do Mega Man. Eu recomendo, cara, quem tá procurando uma obra diferente, mais light, e gostou do Mega Man, compre. Próximo. Caso contrário, próximo. Falem, então. O próximo é um monstro. Monster do Urasawa. Do Naoki Urasawa. Vê se eu não errei o nome aí, por favor. Se eu errei, me corrija. E vai ser republicado pela Panini junto com Dragon Ball e um outro mangá que a gente vai falar ainda na lista. E outro mangá que a gente vai falar da lista, o Kako vai dar um surto, Monster, vai ter orgasmos. E bem, antes que eu esqueça, eu falei que ia falar algo curioso e aqui vai. Monster só pode ser publicado pelo seguinte fator. Monster, ele veio, ele tá vindo e tipo, ele só veio pelo seguinte fato. Qualquer outro mangá do Urasawa só pode ser publicado no Brasil. Ele só pode ser publicado no Brasil se a primeira obra dele for concluída. Que foi publicado. Então, ou seja, quando ele fez o contrato, ele já deixou bem claro. Se você não terminar Monster, não pode ir mais nenhuma obra minha. Ele tem muitas obras interessantes. Ele tem Pluto, ele tem uma lá que é de poker. Monster é interessante, cara. A história de um neurocirurgião tomando cu. É, Ele escolhe o que ele acha certo e no fim ele vê que não é bem assim. Pra quem tiver interessado em um anime, o anime é da Madhouse. Selo qualidade Madhouse. Então você sabe que você, não precisa, que você pode esperar algo grande. Se você não conhece a Madhouse, Death Note, Beck, Nana, Claymore e Monster. Ou ouça o primeiro podcast do FS. Sim, estamos fazendo merchan de outro podcast. Estamos. Ouça o primeiro do FS. A galera não se arrisca a falar de mangá, mas nós estamos nos arriscando a falar. Então vamos falar da galera que se arriscou a falar de editoras, né? O título seguinte foi Nausicaa do Vale do Vento, por Deus, Raul Miyazaki. Como o Kako que é fanboy, eu vou deixar ele dar as graças de dizer sobre a sereia. Porque se você acha Avatar o ápice do preserve a natureza, como Nausicaa. O Nausicaa é um imenso não pise na grama. A humanidade está vivendo numa terra fodida depois dos 7 dias de fogo, convivendo com insetos. Peraí, isso é o fim do mundo? Mais ou menos. Convivendo com insetos gigantes. As plantas estão expelindo veneno. Assim que nasce uma plantinha, uma mudinha, as pessoas têm que ir lá e cortar. E mostra isso. Se você acha Avatar o ápice, até porque o cara chupou muito do Miyazaki, não só em Nausicaa, mas como em Laputa e como também em Mononokimi. Mas se chupa James Cameron. Mas se você quer uma puta história, realmente Nausicaa do Vale do Vento. Agora, eu não vi, vou tomar vergonha na cara pra ver, até porque o mangá, a Conrad tinha parado e voltou recentemente. Vai voltar, né? Diz ela que volta. Só que eu não ponho muita fé, então. Mas, cara, sei lá. Eu não vou opinar muito. Enfim, o próximo é Neon Genesis Evangelion, que está sendo republicado também pela JBC com a maldita borda roxa. Evangelion, que dizer? Evangelion, uma obra boa. Eu gosto particularmente, sou fã da série. Alguém da nossa equipe aqui não gosta, alguns, né, da nossa equipe não gostam, mas entre mortos e feridos, o que vem é lucro. O fato não é não gostar. O fato é, essa porra não faz sentido nenhum. O mangá tem que fazer algum sentido, não. Você assistiu os dois últimos episódios da série, você sabe do que eu estou falando, não venha com essa. Eu li os mangás e tipo, foda-se o mangá, você viu o anime. Prefiro não sair opinando. Sabe do que eu estou falando. Até porque o mangá foi inspirado no anime. Cara, eu prefiro não opinar muito, até porque eu gosto do anime. Tipo, por causa que eu cheguei a ver os rebuilds. Pra quem conhece, sabe qual é o rebuild, que é o tipo um dos últimos que saiu. É uma coisa bem legal? É. Mas, tipo, é Evangelion, cara, é complicado mesmo. Não recomendo pra quem não está atrás de uma obra um pouco mais centrada, mas recomendo pra quem está procurando uma obra diferente. Próximo também é Evangelion, é o The Iron Maiden. Um showzão. Uhum. É esse paladar, hein? Eu acho que é. Não li, cara, esse eu não li mesmo, tipo, nem por ter que correr atrás. Eu não li, não. Acho que é esse paladar, hein? Eu sei que tem um show que paladar, hein? Eu sei que saiu outro show, eu sei que saiu outro spin de Evangelion no Japão recentemente, eu não lembro isso. Direito, e particularmente esse último que saiu, eu fiquei interessado em mim, por causa que é numa escola e, tipo, pelo visto não tem Evas. Hã? Evangelho que não tem Evas? É, eu acho que não tem, por causa que se passa numa escola, tipo, por exemplo, no primeiro capítulo, pelo que eu li na sinopse, a Rei e o Kaoru estão lutando com os anjos na mão, tô saindo na mão com um aluno disfarçado de anjo. Então, tipo, eu não sei direito da história, eu tô falando que eu lembro que eu entendi da leitura da notícia. E sei lá, mano, é Evangelho. Se for assim, eu tô interessado em ler. Próximo. O próximo é One Piece. Fama, riqueza e poder. Gold Roger, um rei dos piratas. No dia da sua morte, ele disse: meu tesouro está por aí, basta vocês encontrá-lo. Senti um plágio nisso aí no mangá da Sun Magazine, mas beleza. Não vou entrar em detalhes. Apesar que todo mangá atual da Jump tem um certo plágio aí no Toriyama, mano. Mas beleza. Quando salvo do Toriyama. Mas beleza, vamos em frente. One Piece teve 70 edições, que seriam 35 da original. A Panini vai relançar, pra quem tem a coleção ainda, não vendeu pro sebo. Vai relançar também. E nem tá vendendo no Mercado Livre. Ela vai relançar a coleção. Ela vai lançar do 1, pra quem não tem. E pra quem tem, ela vai relançar a partir do 36, que seria aonde a Conrad não, a partir do momento que a Conrad não lançou, que seria o 71 e 72. Recomendo a compra, cara, tipo, porque One Piece eu li 16 volumes, que eu vou comprar também pela Panini. Se eu achasse um da Conrad, eu teria comprado da Conrad, mas como não achei, eu não comprei. Recomendo porque One Piece é simplesmente épico, cara. O melhor mangá atualmente. Não é à toa que a Jump tá pressionando o Oda aí pra não terminar a obra ainda, porque ele ia terminar depois de um fato que ocorreu aí antes de pular o mundo. Não vou contar porque é spoiler, e se eu contar estraga a surpresa. E tipo, recomendo bravamente aí pra quem tiver interessado em One Piece, e quem não tiver interessado, vá se fuder. É, One Piece é foda. O próximo é o Vampiro que Ri, eu acho. Ou que Brilha. Não, isso é uma historinha mais light, tá ligado? Tipo, é algo mais... Porque ele ri, se fosse pesado ele choraria. Não, cara, tipo, o Vampiro que Brilha, ele não é um vampiro, ele é uma fada, cara. Não, eu também não li, então, tipo, eu não prefiro não falar. O seguinte Opa, e olha, o seguinte é a biografia do Tezuka, que é a biografia em mangá, que também não é fácil você encontrar. Então, tipo, eu só recomendo você querer correr atrás de um negócio desse se você tem muito dinheiro pra bancar. Caso contrário, não corra atrás, amigo. Você vai perder dinheiro, você vai passar raiva e vai ficar bravo. Eu gosto de Tezuka, acho que Tezuka vale o preço que eles empregam, mas, cara, será que vale realmente, tipo, o nego chegar a pagar 50 conto numa biografia? Ninguém queria pagar nem os livros da Conrad. De livros com qualidade, tipo os mangazinhos, tipo as enciclopédias de R$45 de Dragon Ball e Cavaleiros. Mas enfim, o próximo é outra série que o Caco é meio fanboy, que é Paradise Kiss. É legal, isso mais lembra, mas é legal. Ah, só pra constar, é o primeiro Josei que veio pro Brasil. Só vale minha menção isso por causa que eu também não li. Ultimamente eu não quero. Tudo que é você muda essa porra. Cara, Paradise Kiss é o primeiro Josei. Sim, de fato é, por causa que foi publicado numa revista de moda, mas era um Josei. Então é tipo. E o mangá fala de moda. E era Madhouse. Então assistam. E tem Franz Ferdinand na trilha sonora pra quem gostar. Não, no encerramento. Na trilha sonora, no encerramento. Entenda isso. A pessoa não pode pensar que é abertura? Pode. Então pronto, próximo é preto e branco. Tem filme. Tem filme, eu posso dizer isso. Não li. Eu sei que tem filme. Então, como eu não li também, eu não prefiro não opinar muito. Bem, próximo, vamos agilizar pra gente não fazer um cast de 3 horas. É o Princess Eye, da Courtney Love. Tem dedo da Courtney Eye. Courtney Love, cantora assassina do Kurt Cobain. Tentativa de mangaká. Esposa dele, vai. Não li também. Tem 90% do título da Conrad, eu acho que li. Eu não li. O próximo é Kimi ni Todoke. Ah, não, desculpa. Parece esse personagem aqui. Qual? É Higi, o chamado. Toca Kimi ni Todoke no fundo. Ele é baseado nos filmes. Na verdade, os filmes foram baseados no mangá e no livro, que tem um livro, se não me engano. E sim, cara, é. Deve ser. Eu não li. Sim. A partir de agora, eu não vou mais opinar sobre os mangás da Conrad. Ó, ordem cronológica. Livro, depois o mangá, depois o filme japonês, depois o filme americano e o mangá de Kimi ni Todoke. Tipo, os caras sentaram, os americanos sentaram o dedo no filme e estragaram. Enfim, como melhoraram? Não vi o filme também? E foda-se tudo. Bom, Godzilla estragaram, mas não vamos falar de Godzilla. É, vamos pro próximo mangá aí, por favor. O próximo é, sei lá qual é. Qual é o próximo? É Shade. O que é isso? Eu não sei. Também não sei, não li. No Google tem, galera. Procure. Eu tô com preguiça de procurar isso nesse momento. Vamos para o próximo. O próximo é nada mais, nada menos que... Sanctuary. Um Gekigai. Roteiro meio tenebroso, João. Envolve Yakuza, política. Envolve todas as putarias do mundo real. E pelo fato de ser um Gekigai, tem um troço mais realista. Recomendo. Tem uma ova no filme. Recomendo pra quem tem pique suficiente pra pagar R$12,90 no negócio cancelado. Mas com uma qualidade legal. O próximo é Sandland. Também do Toriyama Troll, do Titã Toriyama. E a história conta a história do filho do Satã, que vai pra terra atrás de água. Algo do gênero. Só foram 14 capítulos, que rendeu um volume. Você consegue encontrar, eu acho que razoavelmente, sem muita dificuldade. Ou com dificuldade. Você prefere. Ou procura na net, como vou fazer agora. É, a seguir veio Slam Dunk. É de basquete. É, sério? O carinha é feio. Hanami Sakuragi, você é feio, cara. Cara, eu vi, tipo, um cosplay de Hanami Sakuragi. Meu Deus do céu. No Ressaca. Tava até que bem caracterizado, mano. Cabelinho bem vermelho mesmo, estilo Hanami. Devia ser feio que é o cão, né? Mano, Slam Dunk meu primo tem. Depois eu vou pegar essa porra emprestada pra ler. Vou muquear o mangá dele de Slam Dunk. Do mesmo jeito que eu vou muquear os mangá dele de Angry. O próximo é... Deixa pra lá que a gente vai falar dele depois. É o da turma do S. O próximo é Tempestade. Do X-Men. Não, não é a afrodescendente dos X-Men. Então é a banda? Não. O que porra é essa? O jogo eletrônico? Ah, eu não li. Já sei. É um super-herói da DC. Não. Mas eu insisto. Também não sei, cara. Eu não li, tipo... Eu vi uns volumes na banca, na época que foi lançado. A seguir vem Uzumaki, a espiral do horror. O Naruto rodando. Cara, Uzumaki, a espiral do horror, é simplesmente medonho. Uma pergunta, a gente falou do Blade? De qual? Blade é nome do imortal? Não. Pulamos. Teve Blade, ela é no imortal, que é bom, cara. É um samurai que tem um verme dentro dele. E ele tem que matar os outros pra se livrar do verme. E eu li o teu mangá, o que você fala. É, mas eu não li, então tem que... Depois veio Vagabond. É sobre samurai também, cara. É a história do lendário Musashi. Grande Musashi. Recebeu o prêmio Tezuka. Depois de quase... 10 anos em publicação ou mais, agora que o autor, que também é o autor de Slam Dunk, está terminando a série. É o mesmo autor de Slam Dunk? É. Ah, depois veio... Vamos lá! Veio um dos últimos mangás, que foi o Zetag Karashi, e é da mesma autora do Fusiki Yugi, é um shoujo bem kawaii. É como o próprio nome diz, Zetai Karashi, e Zetai Karashi seria o namorado perfeito. Esse shoujo, cara, até a medula, mano. E o bagulho, eu li uma resenha, eu vou ver se eu consigo achar esse mangá completo e vou comprar, porque pelo jeito é bem engraçado. Agora que acabamos de falar da nossa querida amiga... Tem os manhwas, mas deixa os manhwas pra uma outra hora. Foda, mano. Acabamos de falar da Conrad. Dizendo o que ele tava falando, depois a gente fala da Conrad. Vamos falar da Conrad. Vamos para a Neopop. É, a Neopop é uma editora do nosso querido, ou não tanto, ou conhecido, ou eu tenho ele no Facebook, o Júnior Fonseca. Deu falha do hardware. Em 2007, mais ou menos. Em janeiro de 2007, na Wikipedia. Pela equipe do site Anime Pro. Exatamente. Equipe não, né? O correto seria dizer que foi só foi mais o Júnior mesmo, porque, meu, o cara é quase um ninja, mano, porque o cara tem o site, tem a trabalha em loja do ramo editorial, e ainda por cima ainda edita uma revista. A Neotok, o cara não conseguiu ter editora. Como ele fez isso, eu também não sei. Olha, né? Ele é tipo o Silvio Santos do mundo dos mangás, né? Uhum. Apesar que, tipo, o royalty de uma empresa, tipo, apesar que o nível da qualidade da Neopop pra uma editora pequena é muito alto. Eu recomendo pra quem tá procurando. Bom, vamos pros mangás dela? Vamos, você começa. Esse vai em ordem cronológica. Em 2007, em fevereiro, veio 1945, um shoujo. Teve um volume que foi concluído tanto no Brasil quanto no Japão. É um mangá sobre a Segunda Guerra Mundial. Pela data, eu acho que dá pra imaginar. E envolve, tipo, uma menina que não quer se envolver nos ramos da guerra. O namorado dela, que é um soldado do Hitler, e o irmão dela, que era juventude hitlerista, tipo, da galera anti-Hitler. Já viu o B.O., né? Já viu a desgraça que tá pra acontecer nessa história. Quem gosta de Segunda Guerra Mundial, bom proveito. Cara, eu gosto. O segundo título foi Tarot Café, que não é um mangá exatamente, é um manhwa. E, cara, eu não li, mas, tipo, a história é bem interessante. Algum momento ainda vou tomar vergonha na cara pra comprar. Mas com tanto título que eu tô colecionando, mas do ano que vem, vai ser difícil. É um bom título. Eu li a novel, é ótimo. É sobre uma mina que ela tem um café e, tipo, ela lê tarô, só que a turma da noite, que ela faz leitura à noite, é uma turma especial. Tem vampiros, lobisomens. Não, vampiros não brilham, lobisomens não são depilados. Próximo. Em janeiro de 2008 veio o Green's Manga. Green's Manga é um shoujo. É, na verdade, seria os contos dos irmãos Green, recontado do ponto de vista de um mangaka. Deve ser uma coisa bizarra. Nem tanto, cara. Tipo, é algo inusitado, vamos dizer. Pra quem tá procurando uma obra voltada a esse ramo, eu recomendaria. Ó, pra quem não conhece os irmãos Green, Cinderela... Não, Cinderela acho que não foi do Green, então. Branca de Neve. O Gato de Botas, João e Maria e mais uma série. Eu tô falando dos básicos que eu lembro. O título seguinte é Dark Metro, que é um CNN. Todo mundo que leu elogiou muito, falou que é uma história bem low. Eu ainda não li, então não... Que não digo, 90% dos títulos de mangá que veio pro Brasil eu não tive tanto tempo pra ler, eu ainda não comprei, por estar sustentando muita coleção de mangá. Mas Dark Metro, quem leu, tipo o Gordo leu, por exemplo, o Gordo tinha que estar aqui nesse cast, porque senão ele ia falar. É um título que ele leu e ele falou, mano, é simplesmente ótimo. E é meio difícil o Gordo errar em títulos, principalmente quando o título contém violência. Digo isso porque conheço ele, é suficiente pra saber isso. Quando o título contém violência, é meio difícil você ver ele equivocado. Depois veio o Archangel. Também da autora de Tarot Café e também o Manhwa. Conteve 3 volumes. O próximo é Door of Shadows, que é um shoujo no Japão, japonês, com 3 volumes. Sério? Publicado. Que ele é japonês? Sim. Caraca. Como a Neopop trabalha com títulos muito diversificados, é melhor especificar logo, né, o que seja. Ou que talvez não seja, né? E, tipo, é um título que, meu, eu não li também. E tem uma curiosidade, ele foi paralisado no Japão. E quando voltar, dizem que vai ser o último volume. Então, vale a pena dar uma corrida atrás aí, porque quando o último volume sair, você já tem as outras 3 edições e já sabe tudo o que aconteceu. Em janeiro de 2009, veio Vampire Kisses, O Laço de Sangue, é um shoujo. Vou aproveitar o sucesso de Crepúsculo, em uma história americana. Não sei se eu recomendaria, mas dizem ser uma, mas eu acho que deve ser algo bom. Próximo. O título seguinte é Speed Racer, em julho de 2009, que veio num formato bem legal, que foi um formato, tipo, único, com as duas edições vindo compilhadas, rendeu um certo money, e, tipo, o preço não é nem um pouco amistoso. Pra quem tá procurando algo barato, não compre Speed Racer, por causa que os dois volumes devem estar saindo, em média, por R$35. Mas acho que todo mundo faz Speed Racer, né? Menino de cabelo pra trás de carro branco, e o anime da Tatsunoko. É, o anime é bem antigo, papai e mamãe devem ser fãs. Imagina, eu não era nem espermatozoide ainda. Ou era, não sei. Mas eu recomendo, cara, pra quem tá procurando uma obra bem diferenciada. Pô, passou no Brasil, passou na Tupi. É, passou até na TV, na Record também passou. Passou na Tupi, na Globo, na MTV, na Record, na Cartoon e na Rede Brasil. Mano, o Speed Racer passou mais vezes que você pode contar. Se você não assistiu, reveja seus conceitos sobre o que você anda assistindo. E pare de assistir RedTube. Tá bom, fecha a janela. Em outubro veio o Caça-Fantasma. Os Caça-Fantasmas. Mas não teve o Geleia, gente, então... Fiquei puto com isso na primeira gravação, cara. Mas eles queriam se focar mesmo só na empresa. Eles não queriam se focar, tipo, em alguns fantasmas. Eles não queriam se focar, tipo, na história mesmo. Então, é a vida. Quem gosta da série, dá uma lida aí, dá uma chance. Porque talvez encontre alguma diversão. Próximo. Gente, antes que eu esqueça de mencionar, qualquer conceito do Samuel ou do Caco não é por nada não. É porque a gente tá gravando isso na terça-feira, plenas quase meia-noite. O próximo título é o Alamein e Outras Batalhas. Ele veio em outubro, teve uma edição óbvia que foi concluída em ambos os países. E também é sobre a Segunda Guerra Mundial. Não precisa falar muita coisa. Segunda Guerra Mundial, se quer aprender história, vai ler esse mangá. Simples assim. O título seguinte, que veio em dezembro, veio dois. Veio Kampai, eu vou falar primeiro Kampai, que é um título... Envolve cachaça? Não, Kampai é um título shonen, da autora de Gravitation. Envolve homossexualismo? Não, envolve um maluco que se apaixona pela nuca da mina. A mina é tipo, o cara quer ser um caçador de demônios e num belo dia ele encontra a menina e se apaixona pela nuca da mina. Ok. Sim, eu sei, isso é bizarro, mas é japonês. E Um Litro de Lágrimas, que tipo, é uma história real sobre uma mina que ela tem uma doença degenerativa, tipo, que aos poucos vai acabando com os ossos dela, vai ficando doente, até a hora que ela bate as botas. E nisso a história tem todo esse drama, mostra, tipo, o sofrimento dela, porque no começo ela viveu, tipo, 14 anos da vida dela normal, e do nada, da noite pro dia, ela começa a ficar doente. E quando ela vê, ela tem uma doença, ela vai morrer, e ela começa a ficar, tipo, hiper chateada com a vida, porque ela fica se perguntando por que Deus deixou isso acontecer justamente com ela. E nisso ela vai, tipo, ela tem o pai, que é a mãe, que, tipo, incentiva, e, tipo, diz que ela tem que sorrir, ela não tem que ficar decepcionada. É uma história triste, uma história real, tipo, acaba sendo um pouco chato pelo fato de ser uma história real e você, mesmo que não fique implícito no mangá o final, você sabe o que acontece no final. É 14, antes que eu esqueça de dizer, é 14 reais, o mangá está sendo por 14 reais pela New Pop, e é um investimento que eu acho legal pra quem tá procurando uma história um pouco verídica e um pouco triste. A New Pop, ela tem o costume de lançar mangá caro, mas com uma boa qualidade. Exatamente. Eu tô com esse mangá aqui, cara, é ótimo o mangá. Eu cheguei uma vez com ele na escola, os caras me aloprou. Ah, Um Litro de Lágrimas, que mangá gay. A história é real, tipo, eu não levo na brincadeira porque, mano, uma história é real, tipo, a história é real, independente do que você queira dizer. Próximo. E aí, entramos em 2010. Oi, estamos indo rápido. Veio Shinshou Cookies, que é uma história... Eu também não li, vou comprar esse mangá também, por causa da sinopse, que, tipo, uma mina que ela quer virar uma fabricante de bonecas. Só que um belo dia, ela encontra o artesão de bonecas e, tipo, o cara... O cara dá um beijo nela e fala assim pra ela que ela tem que montar as bonecas dele. Se ela não montar, ela vai envelhecer. E ela pega, tipo, o rosto das bonecas, esse negócio, com um beijo. A história me chamou muita atenção. Ou enredo, na realidade, né? Então, tipo, não vou dizer pra você assim que eu não vou comprar, porque eu pretendo comprar. O próximo título... CSI, Investigação Criminal. O seriado lá que faz na Record, todo mundo já conhece. Mas, tipo, o mangá, no caso, ele fala sobre os estagiários da CSI. Porra! Então, tipo, pra quem tá procurando um mangá diferenciado sobre CSI, eu recomendo. Próximo. Vamos acelerar aqui, vamos acelerando. Próximo é Alice no País das Maravilhas. Todo mundo já conhece a história, menina caiu no buraco, encontrou o gato, a rainha de copas e foi embora depois. Não, a história aí é diferente. Vou, mesmo pedindo pra acelerar, agora que eu vou fazer uma pausa rapidinho pra fazer um comentário. Eu tinha esse mangá, e roubaram, me moquearam na realidade. Me pediram emprestado e tudo não me devolver. É um mangá bem simpático. São 80 páginas a 12 reais. Só que vale o investimento, até porque, tipo, as 80 páginas são coloridas à mão, a autora fez sozinha, vale o investimento, e acima de tudo é uma obra legal, você vê várias versões da Alice, tipo, bem divertido. Sou mais a versão da Clamp. Em julho veio Metrópole de Tezuka, que conta a típica história de um homem e um robô convivendo em sociedade. Obviamente não dá certo. Cara, Metrópole, ele tem três versões diferentes. E os caras do J-Wave falaram de Metrópolis. Não do filme, só vi o filme. Existem três metrópoles, foi falado também no J-Box, no J-Box sobre isso. Existem três metrópoles diferentes. Existe o filme, que inspirou, que o cartaz inspirou Tezuka. Existe o mangá, existe o movie. Não vi nenhuma das três versões, então Tô sabendo legal. Eu vi o Move. Próximo. O próximo foi World Warcraft. Não li. Então, próximo, Hollow Fields, que também veio em julho, junto com Metrópolis e World Warcraft. Hollow Fields, que é da Madeleine Rosca, tem 3 volumes em cada país e foi concluído. Sem piadinhas com o nome da mangaka. Detalhe, ela não é coreana nem japonesa, ela é australiana. Sem piadinhas com o nome dela. Eu tenho uma escola aqui em São Paulo que, pra você que mora em outro estado, tem uma escola aqui em São Paulo que se chama Lins do Rego. E ninguém faz piadinha. Eu ia estudar nela. É, ninguém faz piadinha com a porra da escola. Enfim, a série tem 3 volumes, ganhou o Prêmio Internacional dos Mangás. É um ótimo mangá, eu gosto particularmente. Eu tenho as 3 edições, li, posso dizer, é uma ótima obra. E é mais pra se você está procurando uma obra, tipo, bem descontraída e divertida. Caso contrário, fuja. Não leia, porque você vai passar raiva, vai me xingar e... Primeiro, e também porque não é um mangá japonês. O próximo é... Em outubro veio 3, veio 4. Veio Zucker, God Save the Queen, Dororo e Domo Mangá. O God Save the Queen é o hino da Inglaterra? Não. Dororo e Tezuka? Exatamente. E o Domo Mangá? Domo Mangá é aquele bicho marrom. Estranho. Uhum, que parece um guarda-roupa. Ou só Deus sabe o que é aquilo. Em dezembro veio Marukaite Chikyu, Boku Retalia. Retalia. Exatamente. Para com o Tibi Itália, por favor. Mano, Itália é muito da hora. Não, e o do Tibi Itália não é assim. Na hora que ele vai falar, ele fala Marukaite Chikyu, aí ele fala Tibi Itália desu. Chega. Cara, eu briso muito com Retalia, mano. Eu aprendi história lendo Retalia. Eu aprendi história pesquisando. Eu aprendi lendo Retalia, isso é mais foda. Tem os russos em Retalia, né? E os cubanos. Tem também. E o Brasil? O Brasil não apareceu. Não? Não. Bancada, eu quero ver alguém no Brasil. Eu não faço, pra mim não faz a mínima diferença, é o Brasil. O pandeiro e uma bola de futebol. Eu li até o volume 2, tipo, atualmente são 4 edições que tem, e pelo fato de não ter uma velocidade muito constante, a gente tem um espaçamento, tipo, mais ou menos trimestral, quadrimestral. É um bom mangá, mano, eu me divirto muito lendo, aprendo muita história, vou fazer algumas citações no post, e mano, recomendo. É R$19,90, mas eu recomendo porque tem uma qualidade bem legal. 2011, abril, veio Blood Honey, Yaoi. Oi. Próximo. Amar e ser amado. Em junho, que é um Josen, outro Josen do Brasil. Cara, eu não li também, quero comprar até porque pode ser Josen. Eu tenho um carinho enorme ultimamente pro Josen. E cara, como posso dizer, é uma história bonitinha, pelo visto. Por causa que é uma mina que gosta do maluco, só que ela não é correspondida, ela acaba ficando com outro e... Entenda. Em julho veio... Eion. Ah, eu tenho a primeira edição. Só que aí vem um problema, a gente não pode falar muito de Eion pro Kiyomitaro. Eu não vou falar com esse cara. Exatamente. Eu soltou spoiler demais. Vamos em frente. Seguinte, esse cast eu acho que vai ser menor. Alguns motivos. O primeiro, porque o Paulo já tá de saída. O segundo, porque já tá atrás. Já não funciona meio cansado. Eu acho que esse cast foi um pouquinho menos sem graça que os outros. Ano que vem a gente já começa com anime. E é um anime conhecido da galera. A gente, tipo, não liguem se vocês verem a gente menos. Tipo, um começo bem animado. Um final menos. Um pouco. Vai perdendo um pouco o ânimo. É porque já tá. A hora que a gente tá gravando é muito tarde, tipo... A gente tentou dar um melhor aqui nesse cast, ou não, mas... Enfim, considerações finais. Pra ninguém falar que a gente não fez nada com tudo. Eu vou dar minha consideração depois do calcular dele. Dá consideração, gente, não pense maldade. Minhas considerações é o seguinte... A série, o mangá atualmente no Brasil, tá no ramo inimaginável pra quem via 10 anos atrás. Tem muito mangá, tem muita opção de título... O espaçamento tá aumentando muito. E cara, é muito título bom. Tem título que tá sendo republicado aí pela terceira vez. Vulgo Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Antes que eu me esqueça, fora os títulos anunciados da Panini, ainda existem mais dois que tipo estão no extra oficial aí. Que pra quem tá lendo os blogs aí sabe o nome dos títulos. Quem não souber, eu vou deixar anunciado no cast. E meu, sinceramente, eu acho que tipo, o mercado brasileiro de manga pode crescer. Tanto que, por exemplo, estamos aí com a Sao Magazine, que é uma revista voltada mesmo ao mangá, o mangá brasileiro. Que por sinal é muito bom. Recomendo comprarem. A gente ia falar dela, mas pelo fato de também ser muito tarde, tem uma linha de problema. A gente não vai entrar muito nos detalhes. Eu vou entrar em algumas pautas aqui. É uma revista boa, recomendo, tipo, tem título. Os ótimos que podem ser bem desenvolvidos. A galera aqui tá trabalhando lá, manja mesmo do assunto. Então, tipo, eu recomendo, galera. Tipo, comprem se possível. Se não, leia as minhas resenhas, que eu vou fazer alguma resenha sobre alguns dos títulos nos meus blogs, tanto aqui no blog do DollarCast quanto no meu blog, que eu vou deixar o link também na postagem pra quem tiver interesse. E, meu, simplesmente assim, incentivo, galera, pro mercado nacional do mangá, porque o mercado de anime, por exemplo, tá um fiasco, tipo, tudo foto de ninguém querer assistir, ninguém querer comprar produto licenciado do manga, do anime, quando ele vem, a galera não tá investindo tanto em anime, os animes que investem com uma dublagem porca, né, um negócio muito mal feito, tanto que ano que vem talvez a gente só vai ter, que eu sei até agora, certeza, só vamos ter um filme, que é o filme de 10 anos de Yu-Gi-Oh, que também eu farei uma resenha, mas enfim, galera, é isso que eu acho, tipo, eu acho que mangá tem um ramo, tipo, é muito diferente do que era 10 anos atrás, a 11, quando a galera começou a publicar, não tinha toda essa viabilidade que hoje em dia temos. Hoje em dia a gente tem um mercado grande, a gente tem um ramo bem espaçado, sabemos exatamente o que queremos. Queremos títulos bons com qualidade aceitável. A New Pop ultimamente é a única editora que traz um título de uma qualidade legal. A LPM começou agora, então não posso dar muita opinião. Mas as editoras que já estão há mais tempo têm que aprender bem a fazer mudar, sempre fazendo o melhor. Enfim. É isso aí, galera. A gente foi. Tamo indo de primeira classe, gente. Fomos. Continuamos. Até ano que vem. Bom Natal. Feliz ano novo. Beijo na bunda de todos. E pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Bom Moekyu, fomos. Abraços. Tchau.